Você era o craque da torcida. Sonhos em campo, amor em partida. Mas a drible do tempo desiludiu. Como um jogo perdido, o que aconteceu? Neymar no campo, você a brilhar. Mas no coração, não soube jogar. Fim de relacionamento, decepções sem fim. Agora só sobrou o ego de um amor assim. Lances perfeitos, jogadas de mestre. Mas na vida real eu fui o teste. Bola na rede, mas você se foi. Agora só lembrança do que eu sou. Você a brilhar, mas no coração não soube jogar. Fim de relacionamento, decepções sem fim. Agora só sobrou o eco de um amor assim. Lances perfeitos, jogadas de mestre. Mas na vida real foi o teste. Bola na rede, mas você se foi. Agora só lembrança do que eu sou. Neymar no campo, você a brilhar. Mas no coração não soube jogar. Fim de relacionamento, decepções sem fim. Agora só sobrou o eco de um amor assim.